Bem, antes de começar mais um vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, também deixarem seu curtir se vocês gostaram do vídeo, ou se não, também coloca descurtir, sei lá. E também para me mandar e-mails, pois eu pretendo fazer um quadro lendo e-mails aqui no canal. O endereço do canal é tristepoeta1997@gmail.com. Eu vou, ele quer nem ver o pênalti do Gum. Ah, vai tomar no cu! Vai tomar no cu, seu filho da puta! Eu vou te matar, eu vou quebrar teu carro, seu filho da puta! Que caralho, o cara é muito ruim, mano! Ah, vai se fuder, mané! Pô, o cara faz uma porra, ah, vai se fuder! Gum, filho da puta! Olá, está no ar mais um podcast. Hoje é dia 15 de junho do ano de 2019. Hoje, no podcast de hoje, podcast 49, eu vou falar sobre um assunto que há algum tempo eu venho querendo falar sobre. E hoje eu encontrei possibilidade para isso. Eu tô sozinho em casa e ninguém vai me atrapalhar. Pelo menos eu espero isso. Bem, nos últimos dias aí, com essa história do Neymar, daquela guria lá que eu esqueci o nome, enfim. No meio da internet, vamos dizer assim, tem crescido muito um assunto assim, muito, vamos dizer assim, pertinente. Muitas pessoas estão falando sobre isso, que é basicamente o assunto chamado MGTOW. Eu não sei se tá certo falar assim, porque nos vídeos que eu tô vendo, cada um tá falando de um jeito. Um fala MGTOW, outro fala MGTOW, outro fala MGTOW, enfim. Mas eu vou falar MGTOW. Men go in their own way, mais ou menos assim. Bem, nesse podcast basicamente eu vou falar o que eu acho sobre essa filosofia de vida, sei lá. Não, eu vou falar meio por cima porque eu não sou MGTOW. Aliás, nesse podcast eu vou falar porque eu não sou. Bem, para começar eu vou ler aqui um artigo da Wikipedia, nada mais original, sobre essa filosofia MGTOW. Aqui, MGTOW, sigla do inglês para Men Going Their Own Way, em português, homem seguindo seu próprio caminho. É uma comunidade antifeminista que defende os homens. Que os homens se separem da sociedade e, particularmente, evitem um casamento heterossexual e a coabitação. O MGTOW prometeu ficar longe das mulheres, parar de namorar e não ter filhos. Os membros da comunidade MGTOW acreditam que os enredos tradicionais e românticos com mulheres são falhos, isso eu concordo, levando em conta uma análise de custo-benefício e risco. Os MGTOWs podem ser descritos como homens frustrados com o desequilíbrio nas leis que favorecem as mulheres e falta de incentivos para encontros românticos ou namorar, que optam em focar no cuidar de si mesmos. Aqui vamos para baixo. O Business Insider escreveu: um MGTOW completamente realizado é alguém que evita todos os relacionamentos com mulheres a curto e a longo prazo, romântico de outra forma. Ele afasta a sociedade como um todo. E continua o artigo, não vou ler tudo porque eu não sou doido. Bem, basicamente esse é o significado assim, meio por cima do MGTOW. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre essa filosofia, estilo de vida, enfim, MGTOW. Eu posso dizer que boa parte dessa filosofia de vida eu concordo, porque realmente a gente está vivendo numa sociedade extremamente feminista, extremamente voltada à mulher, onde o homem pouco tem a seu favor, onde ele só tem a perder, visto o caso aí do Neymar. O pouco do que aquela guria falou já bastou pra fuder com o cara. Ter lá prestar depoimento, correr o risco de ser preso, enfim. Isso porque era o Neymar, imagina outra pessoa menos famosa, vamos dizer assim. Essa pessoa se ferra completamente. Mas eu concordo com essa parte de que casamento, principalmente nos dias de hoje, não vale a pena. Num casamento você só tem a perder. Se você se separa, você não fica com quase nada. Quase nada. No máximo, brincando, você fica com o carro, isso se ela não quiser tomar também. No tocante à pensão, se você, por exemplo, não pagar a pensão, você vai preso. E bom, existe um montão de casos de homem que atrasa na pensão. Não que ele deva não pagar a pensão, mas eu não vejo isso como motivo para o cara ir preso. De repente, um assassino, um serial killer não vai pra cadeia, um cara que não paga pensão vai pra cadeia. Esses são reflexos de uma sociedade feminista totalmente, igual eles falam, ginocentrista. E eu, no casamento também eu falei que não tem muito a ver, e também porque ultimamente outro termo que eles falam, a hipergamia, tá muito forte. Uma mulher, se ela quiser, ela pode te abandonar perfeitamente sem te dar uma explicação plausível, e daqui a um dia, 2 dias, já aparece com um outro homem mais, vamos dizer assim, bem sucedido que você. E essa sociedade feminista até nisso tá mexendo, porque uma traição feminina tá sendo cada vez mais vista com bons olhos, enquanto o homem tem que ficar quieto e aceitar tudo. E algumas coisas que eu não concordo na filosofia MGTOW é o fato de que, não todos os MGTOWs, mas a ala mais, vamos dizer assim, radical, diz que toda e qualquer mulher é uma vagabunda, uma vadia, uma promíscua, e eu não consigo concordar com isso, porque se ele tá falando isso, ele tá incluindo todas as mulheres, porque ele acha que a mãe dele também é uma vadia, uma vagabunda, etc. Eu não acho, né? Claro que a maioria das mulheres são promíscuas, vagabundas, vadias, etc. E não adianta você achar que uma mulher assim santinha, porque no fundo é também. Isso também acontece porque todas as mulheres, de um jeito ou de outro, foram afetadas esse terceiro feminismo. Pelo primeiro e pelo segundo, pela segunda onda do feminismo. E eu não concordo de que todas as mulheres são vadias, manipuladoras, vagabundas, enfim. Porque aí ele teria que incluir pessoas que lhe seriam muito caras, como a mãe, provavelmente uma irmã, uma. Eu não acredito que MGTOW seja casado, mas vai, esposa. E minha garganta tá uma bosta. E basicamente, eu não concordo com essa parte de que toda e qualquer mulher é vagabunda. Em algum lugar do mundo deve ter uma mulher que, apesar de ainda ser influenciada pelo feminismo, ainda possui um pouco de, vamos dizer assim, de pureza, candura, enfim. O que eu também acho um pouco hipocrisia, porque se você quer achar uma mulher pura, enfim, se supõe que você também tenha que ser assim, né? Não adianta você querer uma mulher direita assim, uma mulher que te trata bem se você é um homem que gosta de balada, que gosta de ficar fazendo sacanagem, enfim. E eu não concordo também com isso. Se você quer uma mulher legal, seja também legal. É o mínimo, né? E eu tô com 10 minutos de podcast. Talvez esse podcast seja longo porque eu ainda tenho muito para falar sobre. Ultimamente também tem tido umas tretinhas aí de entre MGTOWs e homens conservadores. Eu digo homens conservadores porque algumas mulheres conservadoras a gente tá percebendo que elas meio que apoiam também o. Não apoiam, mas elas aceitam um pouco essa filosofia MGTOW. O que é um pouco paradoxal, porque alguns MGTOWs que eu vejo, eles, a maioria das vezes, descem o cacete nessas mulheres conservadoras, chamando de conservadia, de. Que mais? Eu esqueci outro termo, é. É esse aí, conservadia, puta, enfim, eu esqueci outro termo, mas basicamente é isso. E geralmente curiosamente elas estão aceitando isso, elas estão meio que apoiando, mais por ódio das feministas do que por realmente apoiar, mas a gente tá percebendo que os homens conservadores estão descendo cacete. Eu tô vendo aqui eu vi uns vídeos aí do, por exemplo, do Nando Moura, do Paulo Cogos, enfim, lendo alguma coisa sobre, e homem, os homens conservadores descendo sarrafo nos MGTOW, enfim, chamando de doente, chamando de feminismo de saia. Eu não concordo, feminismo, não, feminismo de saia, feminismo de calça. Até porque a antítese do feminismo é o machismo, né? Porque é a mesma coisa, se você for perceber. O feminismo luta pra tomar o lugar do machismo. Elas que querem ser as opressoras, vamos dizer assim. E eu acho que. Eu também concordo, não concordar com a filosofia MGTOW. Eu também, um montão de coisa, eu não concordo, mas. Esse negócio de descer o cacete à toa, não. É porque em nenhum desses vídeos que eu vi refutando os MGTOWs, eu não vi um argumento lógico para refutá-los. Então eu percebo que eles ainda estão, vamos dizer assim, invictos. E quer dizer, a maioria das mulheres são. O Nando Moura falou, a maioria das mulheres são santas. Eu não consigo concordar, porque nem a maioria dos homens é. Aliás, nem um homem, nem uma mulher é. E, enfim, eu não concordo com isso. Agora eu vou dizer porque eu não sou MGTOW. Um dos motivos que dificilmente eu vá aderir a essa filosofia porque basicamente eu sou católico. Você tá perguntando por que você é católico e MGTOW. Não, você pode ser MGTOW e ser católico que tem. Então eu vou dizer. Claro que no catolicismo, assim como toda a religião cristã tem como figura central, obviamente, a figura de Jesus. Mas especificamente no catolicismo tem uma outra figura que, se não é central, também é uma figura de suma importância, que é a figura da Mãe de Jesus, a figura de Maria, Nossa Senhora, enfim. E não só a figura de Maria, porque, assim, na Bíblia, muitas mulheres assim. Claro que a maioria são os homens que fizeram tudo, mas a figura da mulher também é muito, muito importante no cristianismo. Não só a figura de Maria, mas como a figura de Maria Madalena, uma das primeiras mulheres que foram convertidas, enfim. Você, mesmo que não seja católico, enfim, você tem que concordar que. Não, eu não estou usando argumento de católico, não. Mas você tem que concordar que Maria, Nossa Senhora, enfim, era uma mulher diferenciada. Era uma mulher única, vamos dizer assim. Igual uma figura imaculada, uma mulher imaculada. Não se viu pecado nela. E, assim, nas atitudes dela, enfim, você podia perceber que se tratava de uma mulher diferente, vamos dizer assim. E os migtaus mais radicais acham que todas as mulheres em todo o período da história são promíscuas, enfim, e eu não consigo concordar. E basicamente, pelo fato de eu ser católico, isso já me impede de ser migtau, porque uma das principais figuras do catolicismo é uma mulher. Pode ser um argumento meio bobo, mas eu acho isso. Eu acho que não faz muito sentido você ser um migtau e ser católico, não é? Porque é igual você ser cristão e ser esquerdista, vamos dizer assim. Não que eu repito a maioria das coisas dos migtaus, eu concordo, mas. Mas pelo fato de eu ser católico, isso já me impediria de ser um migtau. Porque a figura de Maria é muito importante e todo mundo há de convir que ela não era uma mulher comum. Talvez uma das principais coisas que eu concorde no, na metodologia filosofia migtau, essa história do casamento, porque eu cada vez mais, cada dia mais, eu tô pensando em não me casar. Sério mesmo, sinceramente. Não que eu algum dia não venha a me unir a uma mulher, mas casamento, casamento, casamento difícil, difícil, dificilmente eu vá casar, porque igual eu falei antes, todo o enredo do casamento é totalmente desfavorável ao homem e não, até agora não encontrei nenhuma mulher que me faça pensar em me casar, nem as mulheres, aliás, eu tô pensando seriamente em fazer um podcast sobre as mulheres da minha vida, ó, que lindo. Sobre as mulheres pelas quais eu me interessei. E com as quais eu tive alguma relação. As minhas desilusões amorosas, vamos dizer assim. E basicamente o que eu acho é isso. Nenhuma mulher eu vejo que me levaria a subir no altar e casar, não. Não, eu não me vejo me casando, sinceramente. Talvez. Talvez nisso eu me encaixe perfeitamente na filosofia MGTOW. Bem, basicamente, o que eu tinha para dizer é isso. Já vão ser 19 minutos de vídeo. Em suma, a filosofia MGTOW eu acho uma filosofia bastante válida. Não concordo com a ala mais radical dos MGTOWs, mas eu concordo com isso. Eu concordo que o homem deva se resguardar, meio que abrir mão dessas relações ginocentristas, porque basicamente acho que os homens deviam se unir porque durante muito tempo as mulheres na surdina se uniram e se juntaram a vários órgãos, principalmente ao Estado, para derrubar o homem. Não que eu acho que os homens devam derrubar as mulheres, mas eu concordo com boa parte das pautas. Que palavra bonita. Das pautas MGTOW. E é isso. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Então, adeus. The lovers we've